Venho anunciar a aurora, o alvorecer, a alvorada, trazer paz aos corações que chorou na madrugada. São 32 de estrada, vários cabelos brancos que me amadureceu e abriu meus olhos no campo. Em cima de um transporte que chamo de liberdade, vou traficando esperança com cautela e maturidade. Troquei minhas asas por caprichos e desejos, por muitas vezes me vi como um animal preso. Mas era alta estação pra um poeta adormecido, entre cravos e espinhos, entre o pão e o vinho. Florescia do meu peito a força de Sansão, renascia das cinzas a fênix da canção. Não bastava, né? Tinha que cair de novo, sem vergonhado na frente de uma pá de lobo que me foca o tempo todo. Cegos de inveja torcem pelo meu fracasso e o fraquejar das minhas pernas. Pois é na minha fraqueza que Deus se revela. Mostro o amor de Coríntios com o sol brilhando em minha janela, enquanto a arrogância massacrava o caráter do Giovanni. As drogas colocaram a minha mente em pane. É, né, tio? Um abismo puxa o outro. A vaidade me levou à zona de conforto. Nem percebi a audácia do inimigo preparando o tom. Quando eu vi, tava com a cara no lodo. E a cada oração na alta da madrugada, sentia Deus mais perto, colhendo cada lágrima que semeava com dor. Mas entendi o porquê disso. Hoje sou o testemunho vivo do poder de Cristo. Pra tomar conta de vez a glória da segunda casa. Restauração que é testemunho na qual se espalha na raba. Então vamos junto construir um novo caminho, onde o foco são as vidas e não só o paraíso. Dou glória a Deus por poder estar de pé. 32 também, os fios brancos, mas firmado na fé. Não merecia, mas Deus em mim viu graça. Como se não bastasse, deu a graça da garça. Entrar na lama sem sujar as minhas vestes. Hoje posso dizer que quem me ouve não esquece. Porque não é eu, é o poder do meu Pai, que deu seu filho por mim. E eu digo mais. Minha filha disse que ele mudou minha vida, mas fez bem mais que isso, sarou minhas feridas. Me pôs de pé quando ninguém me amava. Hoje até oro pelos que não acreditavam. Assim que Deus faz com aquele que crê, te transforma num vencedor e põe pra todos ver. E se não é fácil, eu tenho que confessar, a maior dificuldade é renunciar. Valeu a pena, olha o orgulho da família. Atravesso o deserto pelo sorriso da minha filha. Deus abençoe a todos os ouvintes. Aí, Kaesh, Deus abençoe pelo convite. Valeu, mano rap. A Bíblia diz que todos os profetas dão testemunho de Jesus Cristo, de que todo que nele crê receba o perdão dos pecados mediante ao seu nome. E aqui, mais um testemunho de dois guerreiros. Mano Reco, Giovanni Kaesh, Provérbio X. Tamo junto, rapaz.